será alta. Essa gente já tem a bateria. Tem 44 dentes de ouro. Tchau para o Bumbi. Tchau para o Diamante. Tchau para o Safira. Tchau para o Esmeralda. É nada pro tempo. Mas continuo como 007. Depois de secretos do Paris. Para mais que eu sou. Quem vai descobrir? Tchau para o Pena Vingada na hora. Conhecido como 007, eu sou um agente secreto. Estou em Paris para mais uma incrível missão. Tenho que descobrir quem está roubando pedras preciosas em todo o mundo. Já roubaram rubi, já roubaram diamante, já roubaram safira, já roubaram esmeralda. Eu só sei que chefe da quadrilha tem 44 dentes.